Dia 18, Abacuque. Você deve cambalear antes de sair dançando. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque 2, verso 1. Deus diz: Nunca ignore sua luta contra a forma como eu faço as coisas. Pergunte sobre cada dúvida que surgir em seu coração, de acordo com o que você viver neste mundo. Mas prepare-se para lutar ainda mais contra a minha resposta. Você precisa cambalear antes de sair dançando com alegria. Tenha isso em mente. Aqueles que vivem pela fé lutarão de um modo que aqueles que vivem para fazer seus trabalhos nunca saberão. É essa luta de acreditar que um bom plano está se desdobrando, apesar da dor desesperada e da confusão, que irá abrir seus olhos para me ver com mais clareza. É isso que você quer? Você pagará o preço? O preço é este: você sofrerá de angústia por viver em um mundo pecaminoso e egoísta. Você aprenderá a esperar no vazio e no frustrado desejo para que o meu plano de amor se revele. Com confiança em mim e esperança em meu plano, você não apenas sentirá a dor de viver no vale, mas também verá a minha glória do topo da montanha da fé. Apenas aqueles que lutam em confusão e aguardam com esperança serão fortalecidos para lutar bem e esperar com confiança. Lute bem, tenha esperança. Dedique um momento para orar. Deus Pai, eu não sei direito como responder a esta pergunta. Estou disposto a pagar o preço? Quero que minha resposta seja sim, mas estou com medo. Fortaleça meu coração para acreditar que algo bom está acontecendo quando a dor e a confusão me oprimem. Quero aprender a lutar bem. Em nome de Jesus, amém.